muito embora amor não sintas. Não digas não, diz sim. Muito embora amor não sintas. Não envenena a gente. Diz sim, ainda 30. Não envenena a gente. Diz sim. Ainda 30. Seja tão verdadeira.